Essa vai para a novinha que tá inventando moda. Essa que tá estourada, essa música tá foda. Mostra o que sabe fazer. O papai aqui tá vendo, sobe aqui no paredão e deixa o seu bumbum batendo, batendo, batendo, batendo, batendo. Portal do Arrocha. Bate o grave batendo, vai batendo, batendo, batendo, batendo. Ela bate que bate que bate que bate que bate com a bunda e o grave batendo. Batendo, batendo, batendo, batendo. Ela bate com a bunda, ela bate com a bunda, ela bate com a bunda e o grave batendo. Vai batendo, batendo, batendo, batendo. Ela bate que bate que bate que bate que bate com a bunda e o grave batendo. Que parada gostosa é essa, meu irmão? É disso que eu tô falando, Bisquila. Swing pro povo, meu pai. Essa vai para a novinha que tá inventando moda. Essa que tá estourada, essa música tá foda. Mostra o que sabe fazer. O papai aqui tá vindo, sobe aqui no paredão e deixa o seu bumbum batendo, batendo, batendo, batendo, batendo. Ela bate com a bunda, ela bate com a bunda, ela bate com a bunda e o grave batendo. Vai batendo, batendo, batendo. Que música gostosa é essa, rapaz? Oh, meu Deus! Oh, vai batendo, batendo, batendo, batendo. Ela bate com a bate, que bate, que bate, que bate com a bunda e o grave batendo. Vai batendo, batendo, batendo, batendo.